E por isso, não tem tempo para ler, não tem tempo para se preocupar com o bem. Só tem tempo para se preocupar com o que é de bruto, com o que é de mal, que é o ser material. A matéria faz tanto nojo, que a repelem quando se derrete e sabem que tudo isso é uma lamaceira nojenta, com muito valor aparente, mas sem valor verdadeiramente algum. Porque aparências não são verdades e esses fidalgos da escuridão, ficam procurando se alimentar com essas preocupações, se maldizendo sempre dessa vida material, baseando-se mais no mal e deixando o bem de lado, dizendo que o bem é para quando tiverem tempo. Ah! Ler? Só quando eu tiver tempo. Não tem tempo para se preocupar com o bem, só tem para se preocupar com o mal. Assim, querem o quê? O mal. Pensam no bem, mas não o procuram, não têm tempo para ler. Não têm tempo para se preocuparem com o bem, só têm tempo para se preocuparem com o mal, indo assim, de mal para pior. Há viventes que pensam ser muito sabidos e vivem nessa sabedoria de porcos, sempre mal, porque o mal perdura. Quem quiser ter suas ideias limpas, claras e tranquilas, procure o bem, porque o bem só desenvolve tudo de bom para melhor e o mal só leva tudo de mal para pior. Viventes que não têm tempo de ler, que só têm tempo para se preocupar com o mal, parece que têm juízo, mas não têm. Parece que regulam, mas não regulam. No hospício, há gente com mais juízo, melhor que muitos que ficam de fora e que deveriam estar lá dentro. Esses, que aí estão de fora, são os que dizem tudo fazer para andarem direito. Ainda têm coragem. Já se vê que não regulam. Sempre pensando e se preocupando com o mal, quando deviam apenas preocupar-se com o bem, para irem sempre de bem para melhor. O vivente não é máquina para trabalhar noite e dia sem parar. Deve ter as suas horas de descanso, as suas horas de folga. E assim, eu, aqui sempre acordando esses mancebos que vivem dormindo de olhos abertos e por isso, não sabem enxergar aonde está o direito, aonde estão as conveniências de ir sempre para melhor e não para pior. Acordando esses turcos, que pensam estar na Turquia e por isso, vão primeiro correr à freguesia, mas a freguesia nada resolve. Ao invés de primeiro virem no certo, não. Primeiro vão no ponto duvidoso, para depois então, virem no certo. Ainda devem dar-se por muito felizes, em terem eu, aqui, o racional superior, mostrando-lhes o bem e o certo. O domínio do mundo pela imunização. A imunização racional e todos os viventes acobertados por ela têm a possibilidade de serem felizes em tudo, porque conhecem o princípio e o fim de tudo. A imunização racional pode apoderar-se de todos muito naturalmente. Assim como nesta insignificante comparação. O sol com o seu foco de luz ilumina tudo e todos para todos enxergarem aquilo que as vistas alcançam, ou que está ao alcance das vistas. A imunização, nas mesmas condições, diferente apenas, porque do sol enxergam a luz e de imunização sentem, e com o tempo, passam a enxergar. Enxergam a luz do sol, porque sabem que o sol pertence a esse mundo deformado e por serem deformados, é que só enxergam o poder do fogo, pois a deformação é feita pelo fogo. Por serem assim, é que no princípio não enxergam a imunização racional, somente a sentem. E nesse sentir, nesse contacto com ela, é o quanto basta para tudo saberem. É uma luz diferente, que não enxergam de pronto porque não são puros, não são limpos nem perfeitos e sim deformados, como já sabem porque são o que são. Depois que todos forem imunizados, o sol será substituído por esta luz que é a imunização racional, porque esta luz governa o sol e todos os planetas. Imunizados, a influência do sol será nula, porque não estarão dependendo dele para enxergarem e saberem as coisas como são. Passarão a depender de imunização racional, que tudo esclarece a quem quer que seja, o que deseja e o que é preciso. Então, os primitivos a serem imunizados, ficaram dominados por esta luz, que é a imunização racional, noite e dia iluminados. E muitas vezes não o percebem, devido às preocupações, às distrações, mas não deixam de estarem imunizados. Assim como o sol ilumina a terra noite e dia, o imunizado também será iluminado pela imunização, noite e dia. Sim, que existem os raios noturnos do sol, que fazem o seu giratório, como uma espécie de sombra de um corpo. A sombra é o reflexo, é o raio de vida que o sol produz. Uma vez o vivente imunizado, tudo vai se encaminhando naturalmente, para o seu bem. E como no mundo todos estão precisando disso, qual é o vivente que não quer ser imunizado? O vivente pergunta. Então, isto é uma espécie de outra vida? E eu respondo. Não resta a menor dúvida. O imunizado nada sofre e o encantado cada vez sofre mais. O imunizado sempre de bem para melhor e o encantado sempre de mal para pior. Se hoje acham que no mundo o sofrimento é pavoroso, quanto mais marcharem dentro desse encanto, mais irão piorando sempre. Por o sofrimento já ser irresistível e cada vez pior, é que, quando a escrituração começar a ser anunciada, quando o mundo souber do que se trata, não há quem não agarre de unhas e dentes. E assim, a imunização racional, muito breve, estará ao conhecimento de todos. A deformação tem grande influência na mortalidade. E por ser a lei da deformação tão verídica, é que há transformação sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. Tudo se transforma e por tudo se transformar, é que rege no mundo a mortalidade. Ninguém morre, ninguém desaparece, e sim transforma-se. Tudo é assim feito pela lei da natureza deformada. Por isso é que surgem daí as transformações em tudo. Sobre ideias, sobre vontades, pensamentos e modos de proceder. Os viventes, em vida, transformam os seus procedimentos, os seus costumes, os seus modos de agir, os seus modos de encarar as coisas e de gostar. Está aí a lei da deformação. Pois, por serem deformados, é que passam por essas transformações. Tudo se transforma. Desde a geração, desde o início da formação do corpo e depois do corpo feito, sempre há uma infinidade de transformações. Hoje, o vivente tem um pensar, dentro de anos, outro e assim sucessivamente, se modificando sempre. Com a lei da transformação ninguém pode, porque é uma lei natural, é a lei que rege a natureza de todos e de tudo. Hoje, o vivente é moço, pula, salta, tudo faz. Amanhã é velho e com um pauzinho na mão, vai vivendo arrastando os pés. Ninguém pode com a lei natural. Ela leva o cantar ao seu lugar os musos, ao reconhecimento da vida de pujanças e de ganâncias mal refletidas. E assim, tudo chega à conclusão do que eu sempre tenho dito. A imunização racional imperará entre todos, universalmente, muito breve. Portanto, brilhantes dias, brilhantes passos e brilhantes horas de glórias sucessivas. Culminantes dias, culminante tesouro e culminantes horas multiplicadas para o bem. Veredictum sempre certo, que aí está escrito nessas páginas. Brilhantes palavras racionais, que nunca foram palavras caducas. As influências dos habitantes do vácuo. A verdadeira alma é o coração. Mas por categoria vã, forjaram-na. Invisivelmente, nunca existiram e sim, viventes, habitantes do imenso vácuo, que se regem por uma hierarquia igual à dos viventes aí da Terra, por serem deformados em categorias diferentes. Então, pergunta o infante. Existem no vácuo mais viventes que aqui na Terra? Respondo eu, não. Porque a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo vidas de todas as maneiras. Vegetais. Viventes com sua hierarquia muito grande. Animais. Viventes com sua hierarquia e diferenças uns dos outros, muito grandes. A terra e a água, ambas são viventes, fábricas de viventes. Portanto, no espaço, só existem seres inferiores, que dividem-se em partes, com diferenças uns dos outros, por ser o Sol, gerador e criador. A Lua, a agir com seus efeitos magnéticos, como coadjuvadora, e as estrelas, com as suas influências salutares, eletrizantes. Correntes estas, adubadoras da formação dos seres. E assim, muitos costumam sonhar com almas do mundo invisível, como se elas existissem. Completamente sugestionados por essas coisas que pensam existir, mas não existem. A sugestão tem grande parte de influência magnética, fazendo com que o vivente enxergue essas fantasias debaixo do poder magnético. Portanto, alma, uma só, que é o coração, que é a alma do corpo, a alma da vida. Nele estão os bons e maus sentimentos. É o dono do corpo. É o primeiro a sentir as coisas boas e más. E ainda há viventes, sonhando com essas existências que, na realidade, nunca viram para poderem provar. É o mundo dos cegos de olhos abertos e por isso, não sabem divulgar essas coisas. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Aprendem as coisas sem terem certeza se são verdadeiras ou não e vão falando como se tivessem certeza do que dizem. Nunca vendo a existência de tais, para saberem se estão certos ou não. E assim, os viventes aí do vácuo, por serem dotados de grande força magnética e elétrica, é que, aproveitando-se da força magnética que possuem, se apresentam na Terra, diante de qualquer um, como entendem de se apresentar, como parente do próprio vivente, como santo, como caboclo, enfim, como entenderem. E os viventes que não conhecem essas coisas, nem sabem como elas são feitas, dizem que se lhes apresentou, diante de si, sua mãe, o espírito deste ou daquele, como pode ver perfeitamente também de outra pessoa qualquer. Eles se apresentam como entendem, devido à grande força elétrica e magnética que possuem. E o vivente que não conhece essas coisas, não sabe divulgar. Las nem defini-las, diz, que de fato, existe a imortalidade e fica convencido desta falsa realidade, por não saber como são feitas essas fantasias. Por isso, é admissível aos que não sabem nem conhecem e que têm visto essas coisas, pensarem que existem espíritos e na imortalidade. Então, esses, que têm visto e costumam ver, começam a falar na passagem que vão fazer quando morrerem, na esperança de que, na vida espiritual, talvez sejam mais felizes. São pessoas que sofrem e dizem que estão pagando o que fizeram noutras encarnações. É por isso que muitos têm a falsa certeza de imortalidade. Mas, se conhecessem como são feitos esses movimentos, como são feitas essas coisas, interpretariam de outra maneira. É por isso que os povos ainda estão atrasados para a verdade das verdades. E é por causa disso que o Espiritismo ainda vive de pé. Quando souberem divulgar todas essas falsidades, acaba-se o espiritismo, acabam-se as experiências e firmam-se todos com certeza das coisas. A vida dos forasteiros é a dos que vivem fora da jornada do racional superior, perdidos e se perdendo nesse mundo, nesse vale de lágrimas e de dores, vendo aí, a divulgação do certo, do altivo bem do racional superior, e ainda ficam pleiteando moldes de sofredor. Vivem peregrinando com fé de judeus errantes, podendo agora, beber a água da felicidade na fonte desta escrituração, pensando ser uma fonte duvidosa, por viverem com tantos nós nas entranhas. Nós de pura rudez, embregados nesse mundo que é um pleito de desventuras, uma jornada de dor, nesse monturo alegórico de sofredores, penando todos por essa fonte de perdidos, risos de dor, passageiros em tudo. Rudes, embregados, convencidos de que não hão de sofrer e sempre sofrendo. Vida de podres em vida. E assim, o que vale esse mundo? Nada. O que valem todos no mundo? Nada. A ilusão é que faz valorizar as coisas de até desiludir. E depois da desilusão, as coisas não têm mais valor. Por aí vejam, como isso é uma fonte de perdidos, vivendo sempre cheios de misérias. Muitas vezes não dão conta da ilusão, cegos por ela e quando se desiludem é que enxergam todo o tempo perdido, quanto trabalho em vão, sem necessidade, quanto descontentamento sem gratidão. E assim, o melhor da vida é não dar importância a seus pertences e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz o vivente dar valor a isto ou aquilo é a cegueira da ilusão. É porque está iludido, não regula, é um verdadeiro embriagado. Por isso, a vida é dos inconscientes, porque está visto que não há nada feito com consciência. Onde existe a ilusão, não existe consciência, onde existe a fantasia, não existe a consciência. Iludidos, supondo terem consciência no julgamento das coisas e caindo em contradição do que dizem, porque vão vendo que não há consciência. Onde estão os gostos, as ilusões e os ideais, a consciência desaparece, porque hoje gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. Onde está a consciência? Onde existem as aventuras, não existe consciência. Usam a consciência como uma desculpa dada para boa interpretação de suas conveniências. Para a execução de um plano idealizado por si mesmos, falam em consciência. Gosto disto com consciência, tenho consciência do que digo. Não gosto disso com consciência, por isso ou por aquilo. Não gosta hoje, mas amanhã está gostando. Não faz hoje, mas faz amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Hoje não aceita porque tem consciência. Amanhã, já muda e aceita, por isso ou por aquilo. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora e passageira. Pois, se na própria vida não há garantia, como pode ela ser encontrada na consciência? Pois se a vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É que não são puros, nem limpos, nem perfeitos, e sim, impuros e imperfeitos. E por isso em vossa consciência, não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e possa dizer que tem uma consciência pura, limpa, clara e cristalina. Os que assim dizem, faltam com a verdade para aqueles que conhecem o que é o ser humano. O ser humano é um sofredor, é um traidor da si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo? Aparentemente tudo são e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos, que vão falando serem certos, como coisa que fossem de uma natureza direita, de uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. O desequilíbrio e a inconsciência. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência de miséria e de dores. Mas muitos se baseiam em dizer que fulano não tem consciência, se a tivesse não faria o que faz. Papagaios que aprenderam a falar em consciência, por verem os demais falarem, pensando que estão muito certos e fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. Então, pergunta o infante, e como podemos deixar de ser assim tão desequilibrados em relação ao racional superior? Digo eu, é preciso ler muito e não pouco. Ler muito esta escrituração racional, para irem sendo imunizados integralmente. Aí então, essa vossa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira, que é a racional, consciência racional, que costumam aí, no mundo, chamar sem saber. Existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente. Mas a palavra é imunização racional e sabem que na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente, há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados e todos passarão a ser iguais.

Vivem todos nessa faína de aventureiros, como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento, de que tudo isso é fonte de perdidos e um inferno singular. E por isso, ninguém nunca apurou, nem podia apurar porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E agora, eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo, de todos e de tudo. De onde saíram e por que saíram? De onde vieram, como vieram e para onde vão? O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses que, ao invés de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, a aparência também e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí, nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos, e cada vez mais sofrimentos. E eu, o racional superior, com esta escrituração, levando a todos à libertação do jugo amargo, por meio de imunização racional. Agora pergunta o vivente. O que é isso? O que é imunização racional? Como é? Como não é? Leia do princípio ao fim e saberá tudo, tintim por tintim. E assim, aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu. Astrologia, a imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar o mal, também é encontrado quando procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que têm seus signos e seus planetas de grandes influências, por isso, brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas e por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo, existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas, sem terem sossego algum, pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes estendem seus signos e seus planetas. A influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram, noutros tempos, castelos de ouro e de mármore. Castelos estes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas. Mas não há, ainda hoje, quem não aprecie o passado da velha Arábia, com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram um mapa da vida que todos trazem nas mãos. E com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e de signo. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente, dessa forma, tudo o que precisava. Os sábios provavam então, a cada pessoa, o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, essa ciência que imperava outrora para guiar todos, foi ficando para um canto e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este. Com o tempo, os viventes criaram um novo alfabeto que usam até hoje, que acharam melhor. deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda como é, como não é e como tem que ser. Esse é que é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria, até o dia da sua morte. O progresso e o modo de se entenderem, era completamente diferente.